49, sobe 52, libera direita, 121, 219. Direita, 1219, obrigado. Posto autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 08 norte, checa 30. Gente, livre posto da 10, passeio 2229. Uniforme, livre táxi, chama na papá. Ajustando 015. Bruno 649, prossiga táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 2, Bruno 649. Paulo, já teria a Copa do TAM 3153? Já 3153, informação em curso ECO 360 para o Galeão, copia? Afirmo. Já 3153, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva, Lopetizu 1-0, SMAP após conforme rota do plano. Aciona 5043, frequência do controle em 120, decimal 8. 360, decola 10, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Transponde 5043, controle 1208. E aerovia 10 até SMAP. Assim, meu peso 1-0 até SMAP, aposto conforme rota do plano de voo, 3153. Repórter pronto, pushback. Ciente, 3153. Série 2229, solo 55, direito, 219. 19, boa. Solo, passaria 2229, nível sua. Passaria 2229, prossiga ataque de Alfa, Kilo, para o Pax 3, fica atento ao finalizador. Alfa na sua, para 3229. Aliado pronto, 1-7, mais para o uniforme. Mais para o uniforme, decolagem autorizada 1-7, 200 graus, 09. Controle 1208. 208, Maicon Manoel deu fala. Controle Salvador de Papatango, Maicon Manoel deu fala. Mike Bravo Uniforme, contato radar, sobe 200, direto de destino. 200, direto de destino, Mike, para Bravo Uniforme. Abapapá, Eco, Papapá, informação em curso Eco, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Consciente, decolamos a 17, somente confirmando Eco, Papapá, Terra. Afirmativo, pronto, cópia. Salvador, TAM 3153, puxa o estacionamento no 3. TAM 3153, coordena com a instituição, repórter PAC. Autorizado, 3153. Alô, Salvador, bom dia, Rádio Sacago 6570. Rádio Sacago 6570, informação em curso Eco, aguarde cópia. Gente, no Eco, está na remota 10 no pátio 3, aguardando, né? Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 1260, Terra 1288. Parou, Mike Bravo Uniforme. 1260, Alterno 288. 1260, 288, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Para o táxi 3153 com 165, 3 horas e meia, Campinas. Somente confirmando, 175 a bordo? 165. 165, autorizado o táxi via Índia, está com a espera da pista 10. Quando lá chame torre 1185, em legal 1095. 1095, o táxi via Índia, 102.900, um ponto de espera, 3153. Axa 6570, pronto cópia? 6570, autorizado Recife, nível 350. Segundo na pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5052, frequência do controle em 120.8. Apacá 6570, autorizado Recife, nível 350. Decola no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5052, o transponder 208, controle. Carmaça, Carmaça 570, cotejamento correto, repórter para um pushback. Chamado para o 5570. Para o pushback, acionamento federal 9970. Federal 9970, comendo com a instituição, repórter para táxi. E vou puxar acionado, federal 9970. Solo total 9899 para a cota 360, Galeão. Tal 9899, informação em curso eco, pronto cópia? Tem ativo com a eco. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizou 10, SMAP após conforme rota do plano de voo. Aciona 5031, frequência do controle 120, decimal 8. Total 9899. Ok, total 9899, está autorizado Galeão, nível 360, decola da 10. Onda El, Leda, Motiva, Transponder 5031. Controle 120, decimal 8, e a rota Upperzu 10, SMAP, após conforme a rota do plano de voo, total 9899. Positivo, SMAP, DCT, Lúbito, conforme o plano de voo. Ruta 120.8, é o máximo. Total 9899, planejamento correto, reporta pronto para o chibete. Reporta pronto. Índia, acorda 10, 3153. Romeu Lima, informação em curso eco, confirmação que você decola 4-5-1. Agora de cópia o Romeu Lima. táxi federal 9970, tá com 13 pessoas a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, tá aí na São Luís. Federal 9970, autorizado o táxi, tá com espera da pista 10, via Pátio Índia. Como eu acho, me torre em 1-18-95-NH-10-1. Autorizado táxi via Pátio Índia, Federal 9970. Decolados 14, 1-4, 1-10-08, controle. Bom dia. Controle, bom dia, o TAN 3153, decolou, vai cruzando meu pé. 3153, contato radar, suba 360. 360, quando possível, direto. Da El, Leda? Prezado, Leda. Leda, 3153. Papá Romeu, Romeu Romeu Lima. Pronto, cópia? Papá Romeu, Romeu Romeu Lima, autorizado CA November, Índia Uniforme, IPAU, nível 080. Decola da pista 17, com primeira curva à direita, saída Arbor, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5054, frequência do controle 120.8. Romeu, Romeu Romeu Lima, autorizado CA November Índia Uniforme IPAU, nível 080. E rota conforme o plano de voo. Romeu Romeu Lima, Pátio 5, confirme PLB. Certo, claro, zona 6, 1208. 2-0, Sideral 9970, bom dia. Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, suba o 360. 360, Sideral 9970. Confirme. Confirme. Torre Capel, trabalho de situação do Guardião 07. 07, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 7. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, curva à esquerda, abandonando a linha do litoral, chama na final Sul Graer, sem tráfego a informar. 200 graus, 1-1-1. 7. direcionar, Mike Chanel, chama o táxi. A 3153, pode voar a bridge? Mantém o perfil da saída. Mantém, 3153. Salvador, Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel, possível? Bom dia, Mike X-Ray Hotel, encontro-se na parte 3, posição 1. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, posição 3. Mike X-Ray Hotel, autorizado o início do reboque, chama para ingresso na parte principal. Grato. Praça do Salvador, agora no 7, que prazo? Gol no 759, informação em curso ECO 360 para Guarulhos, aguarde cópia. Isso, isso é ECO 360, vou na aeroporto agora no 759. Só 3153, chame centro Recife, 251. 251, bom dia. Para a cópia. Para tapar Mike Eco Delta, formação em curso Eco, número 3 para a cópia, aguarde. Gol no 759, pronto, cópia? Gol no 759, pronto, cópia. Gol no 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Cótiva. No período 1 no zero, bridge, no período 1 no meia, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5062, frequência do controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 360. Da cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda e Cótiva. Segue pela Epazulu 10 até Bridge, depois Epazulu na meia. Conforme a rota, transforme 5062 e o controle de 1208 para o Luna 759. Luna 759, cotejamento correto, rebota para o pushback. Mostra para o pushback do 759. Vamos passar nas 8, nós vamos para o pushback acionamento. Total 9899, aguarde. Mike X-Ray Hotel, Mike X-Ray Hotel, aguarde para início do reboque, por gentileza. Tem uma aeronave da Absa Cargo para iniciar o correção. Aeronave da Total para iniciar o pushback. Positivo, não aguarde. Total 9899, coordene com a equipe só o reporta, tá? Reportaremos. Papapapá, Eco, Papacerra, pronto, cópia? Papapá Eco, Papacerra, autorizado Serra Novembro Bravo Romeu, nível 200. Decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5044, frequência do controle 120, decima 8. Afirmo, curva à esquerda após decolagem. Vai Papai Eco, Papai Terra, não foi possível compreender a saída. Momo após direto conforme a rota do plano de voo. Gente, o cotejamento correto tem informação do POB ou Eco, Papai Terra? Para o acionamento e táxi, chame Torre 1, 1895, QNH 1095, Papai Eco, Papai Terra. Bom voo. Chanel, para libertar, chama na papá. A sacada 6570, aguarde o número 2 do setor, aeronave da Total, já iniciou no 09. 7570, aguarda. Papapá, Mike, Eco Delta, pronto, cópia? Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado Manati, o nome o PES, decola pistão 17. Corredor Axé, aciona 0125, frequência do controle em 120.8 e torre em 118.95. Ali, motorizado ingresso, chama Eliane, pronto no 7. Cotejamento correto, tem informação do POB? Paracionamento e táxi, chame torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5, Mike Eco Delta, bom voo. Pressionar, Mike Eco Delta, chama o táxi. Chamador, bom dia, gol 649. Volume 649, informação Eco, agora de cópia. Sente, capitente, informação Eco, aqui na posição 2. Sente, volume 649, 3 segundos para cópia. Ok, sente, Gol 1649, pronto, cópia? Na escuta, prossiga. Gol 1649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Seda da El, Leda e Deve, autorizo 1-5-0, após conforme roda do plano. Aciona 5-0-65, frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, decola da pista 10, com curva à direita, Dael, Leda, e deve a peruíta que 50, 5065, transponder, 1208, controle. Gol 1649, cotejamento correto, repata pronto, pushback. Rotará pushback, gol 1649. Total 9899, acionou, está pronto para o táxi, nosso POB é 013, estamos com 4 horas de autonomia e alternamos Guarulhos. Então, 7200-099. Vamos lá, chame torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5. E para... onde... Também é 570, coordena com a equipe só rebota táxi. Pushback aprovado, semana táxi, 570. X-Ray Hotel, aguarde para o início do rebote, ok? Positivo, um aguardo. Chegou a aeronave da APSA Cargo que iniciará o pushback no momento. Após, o senhor será autorizado. Aguarde para rebote. Positivo, graças. Romeu Lima, decola 228, controle 1208. É? Opa, Papa Sierra, direcionamento, chama táxi. Então, você é a livre táxi, chama pra Grécia. Agora vai ver, Romeu Lima. Romeu Lima, contato radar, subo nível 080, confirma magnético dela. Vamos sair do 247, Romeu Lima. Direto de China, reporte quando possível estimar de pouso. Ok, entendi a prova de China, autorização milha livre para 080. Sem restrições. Obrigado. Se manda aos 1030, vamos ver. Copiado. Ah, desculpe, será os 1110, ok? 7. Autorizado Recife, nível 350. Decola na pista 10, com primeira curva à esquerda, da saída Pucajamo Caju, Operuisk 58. Aciona 5064, frequência do controle 120.8, azul 4234. Autorizado Recife, nível 350, pista 10, curva à esquerda, saída Pucajamo Caju, Operuisk 58, 5064, controle 208, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Reportará. Mike, Tchel Alfa. 208, Mike, Tchel Alfa. Salve Salvador, total 9899, decolou. Total 9899, contato radar, suba nível 360. Ok, acendendo para 3620 da El Leda. Controle positivo para o Mike Charlie Alfa, decolou da 17, curva na direita. Mike Charlie Alfa, aguarde. Se com 3 a bordo, 2:50, alterna Salvador. Chagas 6570, prossiga a táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índio. Quando lá chame torre 1118 decimal 95 é legal no 0, no 5, bom voo. Pátio Índio, 18900, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Então, funcione o código 5002. 5002, Mike Tchorão. Mike, é que sou eu, Thelma, escuta? A zero, vigilância. Subindo, 960, Mike, tchau, tchau. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal, o Mike, é que sou eu, Thelma. Grato, Mike, é que sou eu, Thelma, iniciando o pushback. Papa Sierra, decolagem autorizada no 7, vento 2, 00 graus, 09. Após que os assistentes sejam autorizados, como vai ser que não. Precisou cruzar o campo após 700 metros? Sim, decolagem autorizada no 7, 20009. Comodô, bom dia, Santiago, Mercedes 70, ponto espera, pistão na zona. Acionamento 70, bom dia, mantenha o ponto de espera. Guarda no ponto de espera, Mercedes 70. Quer que eu passei a vai iniciar? Aluno 759, colhendo com a equipe pessoal, reporta ataque. Vai na cerca de pistola, lança a mala ataque, chegou na 759. Torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Paia capacidade, decola 235, mantém pro até 2 mil pés, controle 208. Capacidade, mantém a pro até 2 mil pés. O transponder é 5044. 5044. O 1649, não seja imediato? Afirmativo. Gente, autorizado. Coordenação com a equipe, só reporta ataque, voo no 649. Reportar ataque, voo no 649. Livre pouso, voo 0092. Do 1208, controle. Para pushback acionamento. 14234, aguarde para pushback. Aguardando. Papapá é com Papa Serra, contato radar na decolagem, estou para nível 200, saída MOM. 200 na MOM, é com Papa Serra. Então, 9899, tuba restrito para nível 340. 9899, restrito para 340. Gol 9759, para ataque, 3 horas e 43 de autonomia, alterna Galeão, 1-8-6, bota. Bruno 759, autorizado o ataque total através do 612, QNH 1015. Autorizado o ataque total através do 612, Econa 015, Econa 759. Antes de alinhar após o gol na curta e decolar 5, autorizado? Autorizado 755. Gol no 755, complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 895, é. O 9899, continue subida restrita nível 340. Chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 133925. Recife ao 340, chama Recife 1251, alterna 133925. 9919092. Azimé 12, agora no 759. Gol no 759, seguirá a aeronave da companhia, que está terminando, que iniciará o táxi, no, através aqui do portão 03, no ponto de espera, chame torre 1, 9, decimal 95, bom voo. Okay. vai seguir a aeronave da companhia à frente até o ponto de espera, quando lá se chama Torre 1895, Gol 179. Alô, Salvador, bom dia, Gol 9092, ingressando na Alfa. Gol 9092, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Gol 9092. Azul 4234 já tem uma estimada? Azul 4234, porém deve só repata o táxi. Autorizado, repata o táxi 4234. Para o táxi, o gol no 649, 49 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Gol no 649, prossiga táxi via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá chama o torrinho 18295, que nega 10 no 5. Entre o Itaque e o Ponto Fernando Torres, 295, Gol 1649. Sim, ativo. Romeu Romeu Lima, plano modificado aos 40, subiu para nível 065. Bruno Salvador, bom dia, Sacago 6570, na Puga Caju. Cargo 6570, contato radar na decolagem, suba para nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6570. Da companhia curta final, a Lima tem. Gente, após o traço da Lima tem, Gol no 649. 2, reautorizado Juliette, portão 612. Juliette para o 612, é o 9092. Romeu, controle Salvador. Mantenha sob condições visuais, 500 pés, confirme o destino. Visual 500 pés, segue na vertical da BR até posterior ao Porto de Pirajá para cruzamento Águas para Paralela. 2 no PLV, locado 01115. Mike X-Ray Hotel, após a passagem do Boeing da Gol, irá parquear no 06. Autorizado a entrar no pátio 1 para a posição 03. Passo 5, solo 40, direito no 21, desse menor. Provável, de passagem ao banco da Gol, que nesse momento ingressará via Juliette. Após autorizado o ingresso, reporte no término. Ok, copiado, grato. Decolagem do tráfico da companhia, Lima tem? Fazer uma laje da companhia, Lima tem, agora na central. Polo 649, decolagem autorizada na 0, 200 graus, 109. E o decolagem chegou no 649. Última aqui, Cotel. Autorizado retornar 680 via pista. Ok, mesmo. Ok, solo. Mike X-Ray Hotel adentrando, patinando para a posição 3. Gente, agilizando na medida do possível, o Mike X-Ray Hotel? Positivo. De frequência 125, decimal 1, alterna 13325, Mike Charlie Alpha. 251-3325. Controle, bom dia, Gol no 649, decolou na 3 segundos. Gol no 649, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. Nível 360, saída da El, Gol no 649. Mike, que foi o hotel, me escuta? Prossiga. Não, desconsidere o Mike, que foi o hotel. Prossiga, estou... E desconsidere o Mike, que foi o hotel. Ok, posso prosseguir? Afirmo. Ok. Isso, tá certo. Tá na 755, mandei a posição. Tá batendo, atingiu 050, chamada 6225. Pés, QNH190, 115. Autorizado a final do procedimento ILS, foi reposto estabilizado, o Xané 6225. Desce para 2 mil pés, autorizado a final ILS, foi da 110, Xané 6225. 570, passa nível 160, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 2000 e 5, 2545, lá chegar de 1750 agora. Patrulha com 759, passando 1500 pés na Dael, bom dia. 1759, contato radar na decolagem, sou para nível 3, 6, 0, saída Dael. 3, 6, 0, na Dael, 759. Sim, está levando a pista, para frequência livre. Voo 755, de passagem ao Embraer da Azul, após prossiga Juliette, portão 10, fica atento ao fólio, no através do 08. Juliette 10, após Azul, está atento ao fólio, levando a 755. Leão 759, poderia coordenar a morte do Bobride? 49, inicialmente manteve o perfil da saída, agora escolher. Quem chamou foi o 759. Gente, um 759 inicialmente manteve o perfil da saída. Gente. Fica feliz. Mike Juliette Romeu, já na vertical da paralela. Gente, Mike Juliette Romeu. Tá, Romeu. Papa Eco, Papa Sierra, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. Sierra, Recife 1260, terna 1288. Bom dia. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, chame centro Recife, frequência 125, correção 126, decimal 0, alterna 1288. 4264, linha de Paula 10, 190 graus, 099. De Paula 2423, tá. Estabilizado no localizador da 10, Xenar 6225. É, 6225, como trafegou a 1 hora, 3 milhas, é, em voo pairado um Robson 44, não interferirá com a aproximação, complete a mesma, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 895, 6225. Salvador, bom dia, Xenar 6225. Estabilizado ILS da 10, passo estéreo do baixado e travado. Xenar 225, ajuste a notário no 5, guarda pista livre. Guarda pista livre, 6225. 3325. 251, 3325, bom dia. 0225, pouso autorizado na 0190 grau 099. Autorizado, pistão no 06225. Azul 4234, decolado 501208, controle. 208, voa 4234. Entendi. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4234, passando 1000 pés na PUC. Azul 4234, controle de Salvador, suba para nível 350, saída PUC. 350 PUC, Azul 4234. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, com a informação, posso entrar. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, controle de Salvador, desça para nível 050, quem negar... 1015, autorizado a chegada Mário. 050, vai descer na chegada Mário, Romeu, Romeu, Nero 6225, aula 51, direito no 21 decimal. Direito 219, 6225. Para interceptar a chegada.